13, clear, line up and wait, runway 10. Noite 85, boa noite, mantenha um posto para aguardando. Então 3858, sala 52, direita 1209. Direita 1209. One 613, clear, take off, runway 10, wind 170 degrees, 6 knots. Nono 85, após a rolagem do banho da companhia, Lima tem pistão no zero. Após a rolagem do banho, One 613 airborne at 55. Now departure control frequency 1208. Departure on frequency 120.8. Have a nice job. Go 1613. Gol 85, livre decolagem no zero, vento 170 graus, 612 nós. Plano 885, decolou 57, controle 1208. 208, 185. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus 8 nós, trip 5216. 5216, decolou 03, controle 208. 208, obrigado. Passarela 2224, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 7, 0 graus, 6 dúzia nós. Passarei 2224, decolou ao 07 com controle em 1208. 1208, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o Xanã 63, 1-0 estabilizado no, na final da 1-0. 63, 1-0, boa, livre pouso 1-0, vento no 80 graus, 619, reporte quando tem, se estiver baixo, trabalho. Gente, livre pouso, tá baixando agora, e 63, 1-0. Copiado. Linha 201, boa noite, mantenha um ponto de espera. Oceaner 6310, solo, zona 1, direita 1219. Grande direita 1219, Oceaner 6310, boa noite. Afirmo. Autorizado, vento 1 no site 0 graus 619, 6201, a linha aí decolar sem parada. Passou Donas, Alfa Tango Tango. Copiado, Alfa Tango Tango vai prosseguir para a posição 1-0. Não no 7. Sim, te aguardando então para modificar a regra para prosseguir visual para 1-7. Ok, passou externo agora, proponho cancelamento e prosseguir 17. Modificou o Zuno 2, prossegue circuito de tráfego à direita para 1-7, Alfa Tango Tango. Reporte virando base para a final. Tomara girando base, Alfa Tango Tango. base da 17, entrei em baixa casa. Alfa Tango. Ele pousa no 7, vento no 7, 0 graus, 7 nós, Alfa Tango Tango. Ele pousa no 7, Tango. Oceano 6201, no decolou sul no 4, controle 1208. 208 aí, obrigado pela colaboração, até daqui a pouco. Alfa Tango Tango, solo zona 5, direita, ao estacionar a frequência livre. Oi, Salvador, boa noite, gol 1398, final baixado de trabalho. 1398, livre pouso, pista 1-0, vento no 7, 0 graus, 6-19, confirmando o trem. Baixo e travado. Sim. Dado pista 1-0. Vano 398, solo 1-8, direita 219. Direita 219, vano 398.